Sessão das Seis. Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura é grande a ambição pequena. Boa tarde, estamos começando mais um Sessão das Seis aqui pela Rádio Fiscar 95,3 FM, ou também pelo site www.radio.fiscar.br, que nessa chuvinha repentina dessa sexta-feira, a gente está começando com um calor baiano aqui, né, apesar da chuva. Eu sou Luiz Henrique Ferreira e estarei aqui com vocês. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e também vou ficar aqui com vocês aqui agora das 6 às 7 da noite com Sessão das Seis. Isso, que é o seu programa de trilhas sonoras, de cinema e TV, videogame, vídeo no YouTube e o que mais for que tiver trilha sonora aqui na Rádio Fiscar. Meu nome é Maurício Zatoni e você pode entrar em contato com a gente, participe daí do nosso programa como ouvinte, participe também indicando um tema pra gente, mandando e-mail, sessãodas6@gmail.com. Você também pode acessar lá no nosso blog e assistir e escutar os outros programas que a gente tem, que a gente já fez, né, nesse um ano, quase um ano e meio já de Sessão das Seis. O nosso blog é www.sessãodas6.blogspot.com. E aqui ao vivo você pode falar com a gente tanto pelo Twitter, que é o @sessãodas6, né, o nosso usuário, e você também pode, no MSN, a gente está aqui online, que é o radiofiscar@hotmail.com. A gente também fala aí com vocês, comentem com a gente esse programa de hoje, que tem o tema dos Doces Bárbaros. Bom, então, como o Maurício falou, vamos introduzir o tema de hoje, que são filmes com trilhas sonoras que tem os músicos do grupo Doces Bárbaros, né? São eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Todos com puro sangue baiano. Com certeza artistas muito reconhecidos e renomados aqui no Brasil e internacionalmente também. E para começar a gente vai explicar, né, qual é esse grupo, né, os Doces Bárbaros, assim, para quem não conhece. Ele foi um grupo que surgiu após esses quatro artistas terem feito 10 anos de carreira. Ele surgiu para comemorar esses 10 anos de carreira, né? E eles pretendiam, além de realizar shows e gravar um disco ao vivo, eles pretendiam também gravar tudo isso num documentário, né, fazer um documentário com isso. E que foi lançado realmente em 1978, com a direção de João Tobi Azulay. Se eu não me engano, esse documentário passou no Cine Fiscar, num ciclo já há bastante tempo aqui. Músicos em cena. Músicos em cenas, né? Em cena. A gente já falou dele nos primeiros programas do Sessão das Seis. E os Doces Bárbaros foi idealizado pela Bethânia, que, pra quem não sabe, é irmã do Caetano Veloso. Até uma época eu pesquisei a vida dela, ela queria mais ser atriz, assim. Aí ela viu que o talento dela era cantar. Fofoquinha, né? Então a ideia de criar o grupo Os Doces Bárbaros foi da Bethânia. E o grupo ele pode ser descrito como uma banda típica hippie dos anos 70. Mas a característica mais marcante mesmo é essa brasilidade e o regionalismo baiano, porque todos os integrantes são baianos mesmo. E o disco de 76 é considerado a obra-prima, mas na obra-prima dos Doces Bárbaros, da música brasileira, inclusive, mas na época ele foi duramente criticado. Bom, e o grupo encerrou a sua formação depois dos shows de 76, né? E depois eles voltaram a fazer alguns shows mais tarde em Copacabana e também uma apresentação especial para a Rainha da Inglaterra. A gente vai escutar agora a música Os Mais Doces Bárbaros, que é uma espécie de apresentação do grupo, ou um hino, né, também. Então vamos lá, Doces Bárbaros com a música Os Mais Doces Bárbaros. Amada, Deixe luz. Doce bárbaro Jesus. Sabe bem quem é otário. Peixe do aquário nada. Apoxés, astronaves, aves, corpões, avançando através dos grossos portões. Nossos planos são muito bons. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Com a espada de ouro você acabou de ouvir a música Os Mais Doces Bárbaros com o grupo Doces Bárbaros. E agora a gente vai falar de um dos músicos que fazem parte desse grupo, que é o Caetano Veloso. Foi certamente um dos músicos mais influentes aí na música brasileira, participando e fundando os movimentos da Bossa Nova, da MPB, o movimento hip brasileiro e a Tropicália. É, e em 2004 ele foi considerado um dos mais respeitados e produtivos artistas assim, do Brasil, né? Latino-americano até. E ele já tem mais de 50 álbuns lançados e participou também de várias trilhas sonoras, assim, de filmes e longa-metragens, assim, como Fale Com Ela, do Pedro Almodóvar, o filme Frida, São Bernardo, O Cinema Falado, Lisbela e Prisioneiro, Dieta do Agreste, entre outros. É, e a gente vai falar aqui de um filme dele de 2008, chama Corpo, é um filme independente, dirigido e produzido pelo casal Rosana Foglia e Rubens Hayward. Eles são professores na ECA, no curso de audiovisual, e eu acredito que mestrado também, de roteiro, direção e tal. Tive a oportunidade de assistir uma palestra com eles já. E o filme tem os atores também, o Leonardo Medeiros e Regiane Alves, né? E ele conta a história de um médico legista vivido pelo Leonardo Medeiros, que ele é obcecado por corpos humanos e ainda fica ainda mais obcecado. Ele trabalha num necrotério público, né? Ele ainda fica mais obcecado quando ele encontra ossos numa vala comum. E aí ele vai embarcar aí numa aventura no filme, né? No filme Corpo. E a gente vai escutar uma música desse filme, mas quem vai chamar essa música, quem vai conversar aí com vocês, é a Fer, que tá aqui com a gente. Presente-se. Olá, eu sou a Fer Martucci, e agora a gente vai com a música It's a Long Way, do Caetano Veloso. Fechou. Não se assuste, pessoa! This morning, singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, long, long, long, long, long, long way. It's a long way. It's a long, it's a long, long, long, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, it's a long, long. It's a long way. It's a long, long, long. It's a long way. It's a long, long, long, long way. It's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long. It's a long way. It's a long. Os olhos da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way, it's a long, it's a long way, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, it's a long way, it's a long way, it's a long, it's a long, long, long, it's a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, it's a long, it's a long way, it's a long. I renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Arrenego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road, it's a long and winding road, it's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a hard word. It's a hard word. It's a escutando Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. O tema especial de hoje, as trilhas sonoras com músicas do pessoal aí, dos cantores, dos músicos do Doces Bárbaros. E agora a gente, no bloco de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a Maria Bethânia, que ela é, como eu disse antes, ela é irmã do Caetano, não só irmã, mas irmã caçula, é a mais nova. Então, ela é uma das maiores intérpretes do Brasil e até hoje muitos fãs cultivam essa uma rivalidade, uma possível rivalidade entre ela e a Elis, num eterno debate que até hoje não teve fim sobre qual seria a maior cantora do Brasil. No entanto, o que eu sei é que a venda de álbuns, a Maria Bethânia, ela só perde pra Xuxa. É verdade. No quesito cantora. Cantora feminina. Single. E em venda de álbuns ela só perde pra Xuxa mesmo. Olha só. E até tem um fato interessante que no documentário Os Doces Bárbaros, um entrevistador fala pra Maria Bethânia, confunde assim a história que o Caetano teria lançado ela na mídia, assim, mas seria o contrário, assim. Ela fica muito brava assim no documentário. Foi bem brava, assim, com o entrevistador. É, ela ficou na frente, assim, depois ela lançou o Caetano. E no fim ele ficou mais famoso porque ele se vendeu mais, eu acho. Não, ela é bastante também, assim. São dois nichos diferentes um pouco. É, né? Que eu acho que ela é mais reservada, né? Ele é mais estrelinha. Bem mais. Ainda quero fazer um dia um programa comparando Chico Buarque e Caetano, assim. A render. Bom, e ela revolucionou, assim, uma forma de se fazer espetáculos no Brasil, né? De modo que ela intercalava músicas, assim, com trechos de poemas, assim, muitos do Fernando Pessoa, do Vinícius Moraes, criando um estilo próprio, assim, para os seus espetáculos, muito parecido com peças teatrais. Bom, e muitas das suas músicas fizeram parte de novelas, da trilha de novelas, né? E a presença é maior do que em filmes até, a presença na trilha de novelas. Uma das mais recentes foi da novela Duas Caras, em 2007, foi dirigida por Agnaldo Silva. Novela que, entre outros temas, tratava das relações dentro de uma favela. Essa novela inovou mostrando o cotidiano da favela, apesar de retratar o que seria uma favela do bem, não envolvida com tráfico de drogas, nem crime organizado. E o líder da favela foi vivido pelo Antônio Fagundes. A gente escuta agora a música de Maria Bethânia, Canto de Oxum. Voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Seu dia, Nossa Senhora, É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar. Está escutando Sessão das 6, 95,3 FM aqui na Rádio Fiscar, esse programa de trilhas sonoras de cinema e TV na... de cinema e TV, trilhas sonoras. A gente estava ouvindo antes aí a música Canto de Oxum, da Maria Bethânia, e uma curiosidade desse álbum, que ele dessa música, ela era aqui, a gente tocou ela como integrante da trilha da novela Duas Caras. É, no entanto, ele faz parte do... essa música faz parte do álbum Mar de Sofia, percebendo que ela se parece com um poema, né? A música inteira é um poema, que é... esse álbum inteiro é baseado no livro... no livro da poeta... na obra da poeta Sofia de Melo Bresner, poeta portuguesa. Bom, agora um outro músico do quarteto Os Doces Bárbaros é o nosso antigo ministro da Cultura, Gilberto Gil. Ele introduziu a música brasileira e elementos novos da música africana, norte-americana e jamaicana, o reggae. Assim como Caetano, ele foi um dos líderes do movimento do tropicalismo. Bom, e uma curiosidade sobre o Gilberto Gil é que é exibida no documentário Doces Bárbaros, que durante a turnê do quarteto, ele foi preso em Florianópolis por porte de drogas. Lá, o nosso ministro. Todo o desenrolar desse acontecimento é exibido no documentário, então vamos assistir pra ver, né, o drama. É bem drama mesmo. E por falar em documentário, também teve um outro bastante importante, que é o... chama Olhar Estrangeiro, da Lúcia Murá, que é um filme sobre os clichês e as fantasias que tem aí pelo mundo afora sobre o Brasil, né? É, e de acordo com a Lúcia, ela, pra fazer esse filme, ela fez uma... ela queria saber por onde começava, assim, né? Então ela fez uma preciosa busca, assim, sobre os filmes estrangeiros que falavam ou tratavam sobre o Brasil, assim. Com o objetivo de tentar ir além dos clichês, assim, do que a gente acha, né? Aí ela entrevistou diretores, produtores, pra saber, né, como que é esse olhar de fora, né, do Brasil, assim. E a gente vai escutar agora uma música, né, que tem nesse documentário, uma música do Gilberto Gil, chamada Chiclete com Banana. Muito boa aí. Pop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro no zabumba. Quando ele entender que o samba não é a rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete seu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Um batoqueiro raro, paco de gapapá. Beiro, beiro, beiro, babumbapapá. Beiro, beiro, beiro, babumbida. Quero ver a grande confusão. Babumanamá, ô, é panena, né? Amavó, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapapá, dedo do bapapá, pé da papapá, pau pipa. Quero ver a grande confusão. Dedo do bar, água mamã, meira, gumão. E água mamã, meira, gumão. E água me mamã. É o samba rock, meu irmão. pop no meu samba. Quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete seu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Badoguero, nero, ba, ta, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, de, ba, ba, ba, be, ba. Quero ver a grande confusão. Cadão, ba, ba, peado. Barabu, ba, ba, terão, ba, ba, terão, ba, ba, be, ba, ba. É o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababa, bababa, bababa. Quero ver a grande confusão. Babina papê. Venha for meu irmão, meu canto, minha lada. Não conheço perdão quando eu rio, rio seco, comecei com sertão. A gente acabou de ouvir a música Chiclete com Banana, com Gilberto Gil. E continuando no nosso tema, a gente fala agora sobre a Gal Costa, que também é dos grupos Doces Bárbaros. Na polêmica Elis vs Betânia, a Elis afirmou que a maior cantora do Brasil era a Gal Costa. Sem dúvidas, ela é uma das maiores. Tem uma carreira de sucesso muito longa. Que gracinha ela, né? Ela tirou o corpo fora só, né? Além das músicas, é bastante conhecida pela sua boca, que dizem ter uma beleza espetacular. Uma curiosidade é que no fundo da piscina da sua casa em Salvador está desenhada a sua boca. No fundo da piscina, quer dizer, né? Uma piscina inteira com o meu desenho na minha boca. Ah, legal, né? E já que a gente tá falando de curiosidades, né, uma bem curiosa sobre ela também é que, ao completar 40 anos, ela posou nua pra edição 27 da extinta revista Status. Que isso surpreendeu muito os fãs. Será que alguém viu aí? Nunca ouvi relatos disso. De todos os integrantes do Doces Bárbaros, eu acho que é dela e da... Putz, não sei, dela, Maria Bethânia e depois do Caetano, assim, que eu gosto. Tem umas músicas dela nos anos 70 que são muito boas. Mas peraí, vamos voltar fora dessa revista aí. Tô interessado. Gabi ficou interessado. Mas quanto tempo isso? Ela tinha 40 anos, uns 20. É, acho que foi mais 20 de 20 anos. Né? Nossa, e quarentona, né? É. Ah, isso não foi... Na Playboy também, várias outras quarentonas já posaram, né? Mas é a Gal, né? Por isso mesmo, pô. Bom, a Gal Costa, voltando a trilhas sonoras, né? Ela participou da trilha sonora de um filme bastante importante da cultura brasileira, que é o Tieta do Agreste, um filme de 96, baseado na obra, claro, do Jorge Amado. E essa obra retrata aí várias características do povo nordestino. No filme, a Tieta foi vivida pela atriz Sônia Braga. E antes disso, um tempo antes, antes de 96, nos anos 80, a novela Tieta, acho que é só Tieta, né? Tieta do Agreste. A novela era Tieta do Agreste, né? Era a novela da Globo, da qual a gente quase falou no programa de novelas. Na novela foi vivida pela Beth Faria. Inclusive, algum tempo depois, assim, a Tieta já alguns anos mais tarde, né? Então a gente vai escutar a música da Gal Costa, Venha Cá, que tá no filme Tieta do Agreste, no filme. Vem cá. Isso aí, a gente tava escutando agora a música da Gal Costa, Venha Cá, aqui no Sessão das Seis. E vamos falar agora sobre um filme, né, que também tem uma trilha, tem música aí dos nossos cantores de hoje. É o filme Frida, de 2002, que retrata a vida da pintora mexicana Frida Kahlo, desde a sua adolescência até a morte. É, e a Frida Kahlo, ela foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve também um casamento aberto com Diogo Rivera, ex-companheiro também nas artes aí, né? E um controverso caso político com Leon Trotsky. E também com várias outras mulheres, assim. O filme parece que é bem picante. Teve até umas histórias que eu fiquei pesquisando que umas crianças assistiram, assim, no sul do país. E vários pais entraram com processo, assim, contra a escola, porque o filme era muito picante, as crianças ficaram meio horrorizadas. Aqui no Brasil. Nossa. Bom, então falando em picante, né? A Frida, a personagem foi vivida pela atriz Salma Hayek. Bem, né? Precisava ser uma... E que ela recebeu indicação de... Até recebeu indicação do Oscar de melhor atriz. Mas teve outras duas artistas aí cotadas para interpretar o papel Frida, que foram, olha só, Jennifer Lopez e Madonna, né? Então, ou seja, precisavam ser pessoas que chocam a sociedade. E eu fiquei curioso para ver a Madonna como Frida Kahlo, assim, né? Não parece. Teria até que fazer um bigodinho nela. Bom, mas a sobrancelha, naturalmente, dizem que ela tem, né? Que a filha tem. Enfim. Bom, o filme Frida recebeu o Oscar por melhor trilha sonora. E o Caetano Veloso emplaca uma das músicas nesse filme, junto com a cantora mexicana Lila Downs. Inclusive, ele foi o primeiro cantor brasileiro a cantar em uma cerimônia do Oscar. Apesar de não ter ganhado o Oscar de melhor canção, ele fez bonito lá com a música que a gente vai escutar agora, que é Burn It Blue, Caetano Veloso e Lila Downs. Spread tá escutando Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscal. A gente acabou de ouvir a música Burning Blue do Caetano Veloso e Lila Down. Tá aí a trilha sonora do filme Frida, filme de 2002, sobre a possivelmente aí sobre a vida da Frida Kahlo. E o próximo filme que a gente fala agora é o Wild Orchid. Não, na verdade a gente vai falar do Gabriela Crave Canela, que é outro filme também que surge de uma obra do Jorge Amado, além do Tieta, né? E dessa vez Gabriela Crave Canela, que foi em 83, e foi produzido como novela, e também teve como atriz a Sônia Braga, vivendo a personagem principal, né? Que é uma retirante que chega a Ilhéus, fugindo de uma das maiores secas da história do Nordeste. É um filme ícone da cultura brasileira, mostrando a questão social do Nordeste, o colonialismo e a sensualidade do povo. É, e a trilha sonora ela ficou toda por conta dos músicos do Tom Jobim e a Gal Costa. Então a gente vai ouvir a música Origens, da Gal Costa, presente aí no filme, na trilha sonora do filme Gabriela, Cravo e Canela. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa música. Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. Eu me confundi no bloco anterior, né? Mas nesse aí a gente escutou a música Origens, da Gal Costa. E agora a gente vai falar de um filme mais recente, de 2009, que marcou a estreia da Drew Barrymore como diretora de filmes. A gente sai aí dos filmes brasileiros, né? E a atriz que representa... O filme chama Garota Fantástica. A atriz que representa essa Garota Fantástica é Bliss Cavender. O nome da pessoa, da personagem, né? É a atriz Ellen Page, que também fez o filme Juno e também o filme Inception, né? Ou A Origem. E também no X-Men, né? É uma atriz nova que tem feito vários filmes, alguns muito bons por aí. Bom, e apesar de ser um filme bastante hollywoodiano, ele conta com uma música brasileira dos tempos hips da Tropicália, que é a música Domingo no Parque, que ganhou o Festival de Música da Record em 67. Foi consagrado por Gilberto Gil e o grupo Mutantes. A música conta a história de dois personagens, José e João. A gente escuta agora Domingo no Parque com Gilberto Gil. Quisieras que convenir quieras, en realidades mis ilusiones. Da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira. José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa. A rosa e o sorvete. Foi dançando no peito do José Brincalhão. O sorvete. A rosa e o sorvete, foi girando na mente do José Brincalhão. Juliana girando, foi na roda gigante, foi na roda gigante. O amigo João, o sorvete é morango, foi girando e a rosa, foi girando, girando, foi girando, girando. Olha a faca! Na mão, Juliana no chão, outro corpo caído, seu amigo João. Amanhã não tem feira, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. Você acabou de ouvir aqui no Sessão das 6 a música Domingo no Parque, do Gilberto Gil. Agenda da Semana. Então vamos para a agenda da semana. O Sino Fiscar, na quarta-feira, dia 29 de setembro, vai passar o filme As Bicicletas de Belleville. É, esse mês de setembro, o Sino Fiscar está com o ciclo de animações. Então, no Florestan, às 19 horas, quarta-feira. E no CDCC, um outro cineclube da cidade, lá na 9 de julho, lá no centro, é, amanhã tem às 8 da noite o filme A Festa da Menina Morta, que é a estreia do Matheus Nestergalli na direção. E no Cine São Carlos está sendo exibido 4 filmes. É, O Meu Mavado Favorito, Par Perfeito, Nosso Lar e Os Mercenários. E no Shopping Guatemi, 3 filmes: Resident Evil, Par Perfeito e Nosso Lar. No Sesc, dia 25, O Homem que Virou o Suco, do diretor João Batista de Andrade. E no dia 26, As Duas Vidas de Matia Pascal. E no Sesc, as sessões são às 18 horas. Isso, é, então é sábado e domingo, né? Já, então a sessão das 6 vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu queria mandar um abraço aí pro Henrique, que estava escutando a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. E entre lá no nosso blog, confira os programas anteriores, sessãodas6.blogspot.com. Bom, esse programa é uma realização de Maurício Zatoni, Luiz Henrique Ferreira, Gabriela Nogueira, Ana Kiel, Laura Teixeira, Thiago Rigolino e Eduardo Barbosa. E hoje contamos com a participação aqui da Fer Martucci. Bom, e é isso aí. O Sessão das 6 vai terminando. Boa noite para todos. Boa noite. Vocês escutam a gente semana que vem aí. E vão ao cinema. Seis.